amor. Eu só sei falar de amor. Te levo por onde for, mas só sei falar de amor. Por onde for, mas só sei falar de amor. Vejo flores nascendo no seu sorriso, tipo jardim mais lindo e colorido. A luz que cê tem, que cê vem, que isso fica tudo mais claro. E eu nem duvido de mais nada. É que cê chegou, tava meio que desacreditada. E foi mais além de tudo aquilo que eu imaginava. Ai, ai, ai, cê me ganhou de mim. Jurar que você só vai ouvir de mim, pra ter o que você só vai receber de mim. Ai, ai, amor. Eu só sei falar de amor. Te levo por onde for, mas só sei falar de amor. Por onde for, mas só sei falar de amor. Eu só sei falar das coisas boas da vida. Tô com uma lote na caixa, faz a mala linda. Tô com a vontade alta de viver, me ensina. Se tá eu e tu, sabe, toda paz é bem-vinda. Se é pra eu, cachorro, não importa, a gente brinda. O céu tá azul, combinando com a minha camisa. Acende mais um, pra nunca acabar essa brisa, amor. Porque você tá demais. Ai, ai, ai, cê me ganhou demais. Fazer juras que você só vai ouvir de mim, pra ter o que você só vai receber de mim. Ai, ai, amor. Eu só sei falar de amor. Te levo por onde for, mas só sei falar de amor. Por onde for, mas só sei falar.